lidar com as diferenças, né? A gente parte de uma frase, somos todos iguais, e de outra que diz que somos todos diferentes. São duas verdades, porém, aplicadas cada uma no seu ponto de vista, naquilo que a gente está tentando entender. A gente é todos iguais, somos todos iguais, porque a nossa criação é a mesma, viemos do mesmo lugar, do mesmo pai. Somos todos iguais também, porque a nossa matéria é a mesma. O nosso corpo é igual. Ele pode ser diferente em forma, mas em constituição é a mesma. Tanto que a gente troca sangue, troca órgãos, porque nós somos bastante parecidos. Em outras coisas também nós somos iguais. E também nós somos diferentes. Se a gente olhar a individualidade de cada um. Cada um é um. Cada um tem a sua forma, o seu pensamento, a sua bagagem. Nós trazemos todas as nossas experiências com a gente. E nós manifestamos elas. Todo esse conhecimento que nós temos é onde nós dizemos quem realmente nós somos. Isso nos diferencia. E todos nós estamos em busca da felicidade. Às vezes de uma forma até inconsciente, mas a gente busca a felicidade. A gente pode até definir ela de forma diferente, o que é felicidade. De repente é um estado de prazer, é um estado de cômodo, é parar de sofrer. Nisso, novamente, a gente é igual. Todos estamos buscando a mesma coisa. A gente pega um exemplo do chefe lá das gangues que estão fazendo os motins nos presídios. O que eles querem fazer com aquilo? Eles estão buscando a felicidade deles dentro do ponto de vista deles. A gente questiona porque somos diferentes. Mas a busca é a mesma. A gente pega um exemplo extremo porque a gente critica muitas vezes a maneira que os outros agem. A gente critica o pensamento dos outros, o porquê são como são. Até a forma física a gente critica. E aí entra então a questão das diferenças. Se nós não somos iguais e nós também temos as nossas diferenças, por que não olhamos para elas ao invés de olhar para as outras? Todos nós, como eu disse, estamos buscando a mesma coisa. Cada um da sua forma. E a vida em sociedade, ela requer tolerância, aceitação. A gente não pode conviver com outra pessoa se a gente não colocar aceitação nisso, não tiver um mínimo de tolerância para aceitar a pessoa como ela é. E aí nós pensamos, quantas vezes, quantas pessoas são tolerantes com a gente, nos aceitam como nós somos. É uma boa coisa para a gente pensar. Tem até uma música que a gente conhece, vários de nós pelo menos conhecemos, em que o título é Epitáfio. E Epitáfio é aquela frase que vai na lápide, lá do cemitério. E uma das frases da música diz: devia ter aceitado mais as pessoas como elas são. Então parece assim que quando a gente chega lá no fundo da vida, ou no fim dessa vida, dessa existência, a gente se dá conta de algumas coisas que a gente devia ter feito. Devia ter aceitado mais as pessoas como elas são. Por quê? Porque a gente não vai mudar os outros. A gente tem uma extrema dificuldade de mudar a si próprio. Nós fazemos mudanças em nós lentas. Quanto mais querer mudar os outros. E quando a gente não aceita os outros, a gente está perdendo tempo de convivência. Tempo de aprendizado até pode ser. A gente está perdendo um momento de estar perto de alguém. E a gente para e pensa, essas nossas intolerâncias, normalmente elas são com aqueles mais próximos da gente, aqueles que estão todo dia dentro da nossa casa, que a gente implica, critica e tenta, de alguma forma, fazer com que elas mudem. Mudem para se tornar mais parecida comigo. Porque daí, de repente, então, fica melhor para mim. Mas não dá, né? Não é possível a gente fazer isso. Então, aceitar como as pessoas são. E a gente sempre entra na questão extrema, mas como aceitar? Eu não posso admitir algumas coisas. Tem questões que realmente são bastante fortes, mas a grande maioria das questões, elas não estão nos extremos, elas estão no meio. São questões simples, realmente de dia a dia, de convivência. E quando a gente diz assim, eu não admito, nós estamos expulsando aquilo. Nós não permitimos que aquilo chegue até nós. Nós não convivemos com aquilo. É como se fosse um mundo à parte do meu. Eu não admito, então não vai entrar aqui. Também serve para a gente pensar o que, que a gente quer admitir ou não. Lidar com as diferenças é uma necessidade que nós temos. Nós temos. Não é os outros, nós. Sempre puxando para a questão individual. Porque a gente já sabe um monte de coisa, a gente só não consegue aplicar, né? A gente sabe que no nosso mundo a gente tem que se moldar a várias coisas porque as mudanças são muito rápidas e nós temos que nos adaptar, senão a gente vai não apenas ficando para trás, vai perdendo convivência. A gente critica bastante os de mais idade porque parece que tem mais dificuldade dessas aceitações, porque ficam presos no seu modelo de crescimento e não admitem as mudanças que existem. Elas existem, a gente não tem o poder, muitas vezes, de alterar elas ou de negar elas. Elas estão aí. A gente só perde em questão de convivência. Então, aceitar essas mudanças é ser flexível. Se nós observarmos o bambu, é uma árvore que ela é flexível. Dificilmente o vento quebra ela. Ela se adapta, ela fortalece a base dela, a raiz, e ela se verga com o vento sem quebrar. Nós precisamos ser flexíveis. Existem problemas físicos que denotam a nossa falta de flexibilidade com as situações. Ser flexível é estar aberto a aprender. Aceitar as mudanças é estar aberto a aprender, a um aprendizado de perceber que existe alguma coisa diferente daquilo que eu sei. Das minhas verdades, para mim, fazer esse balanço. No momento que eu me abro para aprender, para fazer esse aprendizado, eu abro a possibilidade da mudança em mim. A mudança não pode ser imposta. Se nós lembrarmos do nosso tempo de criança, onde a gente às vezes era obrigado a fazer algumas coisas e fazia por obrigação, mas quando podia, fazia diferente. Porque nós não aprendíamos, nós éramos obrigados. E às vezes a gente tenta manter esse mesmo modelo. Então, nós temos aqui ensinar e aprender para que ela surta efeito, que ela aconteça. E através da mudança é que nós crescemos. Nós saímos da posição que nós estamos e conseguimos andar um pouquinho mais. E nós precisamos nos deslocar nessa vida. Nós não podemos passar nessa existência e sair dela como a gente chegou. Nós temos uma oportunidade muito grande e muitas oportunidades de experiência, de aprendizado dentro dela. Nós temos que tentar ao máximo, é só estar atentos para perceber e aprender. É uma tarefa, né? Uma tarefa. Lidar com as diferenças. Aceitar as coisas que estão aí. Como eu disse, não significa que tudo está certo. Mas essa questão de aceitação entra muito as nossas relações. E nós precisamos, dentro desse processo, conhecer a nós mesmos. A gente repete bastante essa questão: conheça-te a ti mesmo. Porque quando a gente faz isso, a gente percebe, ali lá no epitáfio, que algumas coisas não são importantes. E que nós perdemos muito tempo da nossa vida em cima dessas coisas. Perdemos o tempo, perdemos energia, perdemos pessoas. E nós não podemos perder tanto, que nós estamos aqui para ganhar. Para ganhar em experiência, em aumentar a nossa bagagem com coisas que vão ser úteis para nós ali na frente. Ninguém sai para uma viagem carregando coisa que não vai precisar. Nós temos que carregar o que a gente vai precisar. E o que a gente vai precisar mais adiante na nossa vida? O que a gente vai precisar numa outra existência? Não é aquilo que tem dentro da nossa casa lá guardado. É aquilo que a gente não vai carregar. Nós vamos precisar dos valores que nós vamos cultivando dentro de nós. Sentimentos e pensamentos. Essa mudança, essa interpretação que a gente vai fazendo das coisas, do que é bom e do que não é bom para mim, o que não me é necessário. A gente repete também bastante que muitas coisas eu gosto, mas não são boas para mim. Então eu tenho que chegar num ponto de decidir, se não é bom para mim, e mesmo que eu goste, eu tenho que abandonar. Coisas, não falo de pessoas, hábitos, prazeres que não nos levam à escravidão, né? E viramos escravos dos nossos hábitos ou dos nossos vícios. O que nós precisamos ainda fazer, né, para conseguir aceitar melhor essas diferenças, ou para nos tornarmos aceitos pelas demais pessoas. Então, a mudança de pensamento, primeiramente, nós estruturamos na nossa mente as coisas, para a partir daí nós conseguirmos ter atitudes diferentes. Manifestar através da nossa própria energia algo diferente. Que nós muitas vezes questionamos que a companhia de tal pessoa não é boa. Nós sentimos uma coisa ruim perto dela. E o que é que nós estamos passando para os outros? Então fica a questão da nossa responsabilidade com realmente aquilo que nós fazemos e do que nós estamos semeando.